experiência acumulei. Na guerra da vida errei e acertei, e sei que as coisas não são fáceis pra mim. Mas ergo a cabeça, isso não é o fim. Provando a cada dia que tem o meu valor. Por amor vou cantar onde quer que eu vou. E a liberdade conquistada por nós é um direito. E antes de falar qualquer coisa quero respeito. Sou determinada, vulgar, nem pensar. Escolha em qual mentira você quer acreditar. Que mulher só existe pra pilotar fogão, ou ser pôster de revista pra causar tesão. Meu irmão, tome vergonha na sua cara e trate melhor a mulher dentro de casa. Irmã, filha, mãe, esposa, sempre tem uma mulher do seu lado. Fique de boa, cês não vivem sem nós. Você veio de nós, e pra você ter um herdeiro cê precisa de nós. Sou dona de casa, secretária, presidente. É, mulher simplesmente. Pra dizer, mulher, baby, ninguém estaria aqui não fosse você. Porque todo homem, mesmo que não assuma, já chorou ou já passeou no colo de alguma. Luta, enfrenta, aguenta, amamenta. E mesmo quando o companheiro se ausenta, ela é mulher, MC, mãe, às vezes pai. Não é fácil ser M.aço, mas vai. É profissão, perigo, 3 vezes. Levar alguém na barriga por 9 meses. Ligado só por um cordão, por um fio, tipo um microfone. É, você conseguiu, resistiu, passou. Marcas da adolescência, já cantou de Nadir sobre essas consequências. E o homem ingrato te chuta desde o útero. Cresce, maltrata, marido adúltero. Comédia, romance, gênero, não importa mais. Feminino, masculino, tanto faz. Preconceito não rola, não cola, não é durex. Não, não. Talento no hip hop é unissex.